Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada. Sentimentos que aprisionam a alma, Gilmar Vieira Chaves. Capítulo 3: Estresse, um portal para a morte. A era digital transformou as nossas práticas cotidianas. A ciência progrediu e, com ela, novos processos e novas técnicas surgiram para facilitar a nossa vida. No mundo pós-moderno, é possível realizar feitos sequer imaginados por nossos antepassados. O amor tem se esfriado no mundo. Muitas pessoas só se relacionam com outras por interesses egoístas. Os conflitos pessoais têm se tornado cada vez mais graves nos espaços de convívio diário. A iniquidade e a devassidão proliferam-se como pragas. A insatisfação com tudo e todos é uma epidemia que assola quase todas as famílias da Terra. Muitas de nossas igrejas não têm vivido o verdadeiro cristianismo, preferindo promover, não raro, o marketing do entretenimento e anunciar o Evangelho da Graça. Há problemas de saúde, educação e segurança. A economia fragilizada ameaça a subsistência das famílias. Além disso, há uma série de conjunturas políticas que nos envolvem e, mesmo assim, desconhecemos-las completamente. É normal haver períodos de tristeza, medo, irritabilidade e perdas. Sempre foi assim e sempre assim será até que ele volte. Portanto, mesmo que as adversidades perdurem por muito tempo, precisamos lembrar-nos de que as arguras da vida não necessariamente carregam consigo uma condição determinada e insolúvel. De modo geral, conseguimos superar ou nos adaptar aos desafios que se nos interpõem no cotidiano. Assim, os problemas devem ser encarados como oportunidade de amadurecimento e crescimento. O que é o estresse? Estresse designava a lei que fazia com que um endividado tivesse seus bens penhorados para o pagamento de uma dívida, sem direito à reclamação ou resgate. Com o tempo, passou a ser associada ao sofrimento causado nas pessoas que perdiam o seu patrimônio. O termo passou a ser utilizado na engenharia, indicando o máximo de pressão que determinado organismo ou elemento pode sofrer, sem perder a sua forma original, ou seja, sem se deformar. A ideia foi tomada emprestada pelas ciências da psique humana para indicar o estado de desequilíbrio em que o indivíduo atinge o limite de suportabilidade das emoções. Logo, pode-se definir o estresse como tensão causada por um conflito ou crise que suscita no indivíduo um tipo de sofrimento, tipicamente irritativo, pela perda da capacidade de adaptação ou superação. Assim, estresse é um modo inadequado por meio do qual o organismo e a mente reagem a situações limite que os afetam de modo rotineiro, podendo estar relacionados aos mais diferentes ambientes, trânsito, trabalho, família, igreja, vizinhança, entre outros. A solução para o estresse. Os efeitos do estresse variam de pessoa para pessoa. Uma ou mais reações psicossomáticas estão presentes nessa condição, como dores musculares, principalmente no pescoço e na coluna, boca seca, palpitações, impaciência, perda de concentração, dores de cabeça, gastrite, sensação de cansaço constante, dentre outras. As causas do estresse também variam de pessoa para pessoa. E elas, as causas, precisam ser identificadas e combatidas sem demora. Contudo, a prevenção é sempre o melhor caminho a ser tomado em qualquer circunstância. O que a Bíblia aconselha sobre o estresse? Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos responsáveis por nossos pensamentos e ações e daremos conta de cada um deles. No caso do estresse, muitas vezes, somos nós os responsáveis pelo fato dele ter se instalado em nossa alma. Algumas vezes procuramos inadvertidamente situações estressantes. Outras, por razões diversas, não abrimos mão dos agentes estressores que nos circundam. Portanto, diante dessa realidade, é possível afirmar, ao menos em parte, está em nossas mãos a oportunidade e a capacidade de resolvê-lo ou extingui-lo. Sim, Deus é bom, surpreendentemente bom. Porém, o autor de Lamentações completa esse entendimento. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Deus deseja ter um relacionamento pessoal com o ser feito à sua imagem e semelhança. Ele não deseja estabelecer conosco um sistema de troca de favores. Na presença do Altíssimo, encontramos alívio para as nossas almas. Mateus 11:28. Mas precisamos desenvolver com Ele um relacionamento de amizade. João 15:15. Talvez por isto, no mesmo capítulo, Jeremias tenha dito que quando buscamos a presença de Deus em oração, Ele nos ouve. Disse Deus por intermédio do profeta: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Jeremias 29, 11 e 12. A vida está a cada dia mais estressante, e quanto mais nos afastamos de Deus, mais difíceis tornam-se as relações que mantemos. Mas há esperança. Observe o que a Bíblia diz em Jó 14, 7, 9. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. A vida cristã é uma grande guerra, seja contra o pecado, contra nós mesmos, contra os poderes de Satanás ou contra os filhos das trevas. E como em toda guerra, o estresse é uma característica peculiar daqueles que estão na linha de frente. Porém, nós cristãos temos não só a cura para o estresse, mas também a cura para nossos traumas, a presença e a unção de Deus. Podemos, portanto, dizer como salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 1 e 2. A presença de Deus traz-me descanso e refrigério. Viver com Cristo é ter a certeza de total proteção, não apenas quanto à vida no porvir, mas aqui e agora. Não há motivos para a insegurança e o estresse, pois dele recebemos serenidade em meio a grandes adversidades e condições para realizar até mesmo o impossível. Deus realmente está no controle da história da humanidade e da vida de seus filhos. Quando tivermos lutado todas as batalhas e vencido todas as nossas guerras, seremos recebidos em paz no nosso definitivo lar, na Nova Jerusalém, lugar de paz e santidade eternas. Textos bíblicos sobre o estresse. Todas as coisas contribuem para o bem. Romanos 8, 26 e 28. Fiz calar e sossegar a minha alma. Salmos 131. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. A tribulação produz a paciência. Romanos 5, 3 a 5. De todo o meu coração te buscarei. Salmos 119, 10 a 16. Adquire, pois, a sabedoria. Provérbios 4, 7, 8, Provérbios 27, 19 e Provérbios 23, 7. Que o Senhor abençoe a tua vida.